Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16 e verso de número 3. Bom dia, meu amado irmão. Bom dia, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos com muita alegria, nesta sexta-feira, se aproximando aí o final de semana, e sempre nos finais de semana, muitas pessoas saem nesses momentos de verão, de calor, e buscam a beira dos lagos, das águas. Mas eu peço que você que vai fazer a tua saída com a tua querida família, vigie. Cuide aonde você vai nadar, aonde você vai ficar, e que você possa voltar feliz para a tua casa e para o seio do convívio que é tão belo, o lar. Cuida das tuas crianças, dos teus jovens, porque isso é o desejo do nosso coração, que a nossa cidade, a nossa região, ela seja guardada, protegida. Assim como nós oramos a semana passada, clamando a Deus para que Ele mandasse chuva, e nós fomos tão abençoados, do jeito que pedíamos, Deus nos atendeu. Não queríamos chuva para destruir, acabar com pontes, acabar com prédios. Nós queríamos a chuva que veio, mansa, suave e que penetrasse no solo. E eu vi Deus responder às orações. E eu sei que isso é bondade do Senhor. E nesta oportunidade, não quero que seja diferente. Nesta manhã, Deus quer atender e responder a tua oração, a nossa oração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Esse texto bíblico que eu fiz leitura, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, ele é bastante esclarecedor. Quantas pessoas costumam a dar asas à sua imaginação? Quantas desejam realizar os seus objetivos, atingir o seu alvo e obter vitórias? Os sonhos estão ligados aos anseios de alcançar o sucesso, de chegar ao topo da carreira. Contudo, não basta apenas sonhar. Precisamos esforçar-nos para cruzar a linha de chegada. Não importa a nossa idade para sonhar. A promessa de Deus para os últimos dias que estamos vivendo é derramar o seu espírito sobre toda a carne. Com isso, haverá um grande avivamento, conversão a Cristo. Os velhos sonharão, diz o texto, e os jovens terão visões e profetizarão. Caleb, aquele homem vitorioso, experimentou isto aos 85 anos, ele sonhou e tomou posse da sua herança. Este israelita lutou para conquistar as suas terras e acabou concretizando o que talvez muitos julgavam impossível. A hora da velhice não é o fim. Lute para concretizar os seus sonhos, apresentando os dias, às vezes, não tão bons, mas você diariamente coloque diante de Deus, crendo que Ele concederá vida e saúde para conquistar os seus ideais e ver cumpridas todas as promessas que um dia Ele lhe fez. Pois fiel é o que prometeu e todo poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios, capítulo 13, 20. Nesta manhã, o Espírito de Deus transmite para você palavra de esperança, de ânimo e de conquista. E você creia que é poderoso Deus para fazer além das tuas petições. Quero nesse momento orar com você. Meu amado e eterno Deus que estás nos céus, quantas promessas nós temos recebido da parte do Senhor ao longo da nossa vida. E assim, Senhor, como Caleb, muitos dos nossos irmãos estão ainda esperançosos, não desanimaram. Os anos têm se passado, mas tem promessas que estão vivas dentro da gente e nós estamos aguardando acontecer o milagre. E neste momento, nesse início de ano de 2012, quando nós ainda estamos vivendo, Senhor, estas horas tão belas, tão aprazíveis, e que carecemos tanto da tua bênção, da tua graça, da tua força, da tua unção, eu oro diante de ti pelos milhares de ouvintes e apresento diante de ti, meu Deus, as famílias, os pais, as mães, as crianças, ó Pai, que nesse momento estas promessas que um dia foram feitas com orações, com através de visões, de profecia, de revelação de Deus, elas venham se concretizar, porque nós confiamos na tua palavra, em o nome de Jesus, nós oramos agora e sempre, amém e amém. Amado irmão, nós estamos chegando ao término da programação, mas sexta-feira, hoje à noite, é o grande culto da nossa, culto da vitória, é o culto da tua vitória. Venha à igreja, traga o teu pedido de oração, coloque na urna e depois você faça o propósito, como muitos têm feito e têm sido abençoado, agraciado, porque o Senhor gosta dos desafios que a Ele são feitos. Ele tem prazer em atender e responder e corresponder com o teu gesto de fé. Venha, Silveira Martins, 506, e o nosso telefone 2106-1123. Você pode também acessar o site da igreja, www.aderechim.com.br.